Oxente, o jumento empacou-me. Ah, pois, vai se lascar, homem. Três juntas de boi, duas galinhas e um pato. Isso aqui é o girimu, uma abóbora. Ih, eu vi o padre de cueca. Manteiga de garrafa é R$3. Homem, tu já foi se lascar hoje? Água de moringa. Água de moringa. Aqui a casa é minha, mas a liberdade é sua. Gente, jagunçaiado do meu coração, seja bem-vindo ao nosso cantinho, pode entrar, pode sentar, olha, se sirva aí que a casa pode não ser sua, mas a liberdade é, rapaz. Meu compadre, minha comadre, vou trazer agora um dos poemas mais bonito e romântico do meu amigo Gessê Aquirino, chamado Uma Paixão pra Santinha, que é mais ou menos assim: Xanduca de Mané Gago, tinha querença mais eu, me vestia de abraço, bucanhava os beiços meu. Era aquele tirinete que parecia dois cochetes, eu e nela e ela e eu. No apolegar das tetas, no chamego peneirado, na misturação das pernas, nos cafuné mulengado, nos beijos mastigadinho, nos açoites de carinho, nós era bem escolado. Era aquele tudo um pouco, era aquela amoridade, mas fartava na verdade sensação de frivioco. Um querer, uma pujança, daquela de dar sustância na humência do caboclo. No dia que eu vi Santinha, sobrinha do sacristão, aí o bangalô do meu peito se enfeitou, feito pavão. Foi quando esqueci Xanduca, sem mágoa, sem discussão. Pois vimos que nós só tinha uma paixãozinha mixa, uma jogada de ficha, uma piola de paixão. A Santinha é a indivídua que misturou meu pensar, que me deixou friviano sem nem sequer me olhar. Matutinha, a princesada, mulher de voz aflautada, oleosa de se olhar, fulô de beleza fina, é a tipa da menina que se deseja encontrar. Mas Santinha é quase santa, nem percebe meu amor, não tem na boca um pecado, tem um beicinho encarnado, pintado a lápis de cor, só tem olhos pra bondade, mas não faz a caridade de enxergar eu, que sou um pecador. Ah, se eu fosse um monsenhor, um padre, um frei, um vigário, eu achucaiava o sino de riba do campanário, eu abria o novenário, eu enfeitava o andô e botava ela em pezinha, feito uma santa rainha, padroeira dos amor. Arranjava um pedestal, um altar, um relicário, chamava todas as carolas, chamava todo igrejário, e eu dizia em toda artura, com voz de missionário: Oh, minha santa santinha, tire esse manto celeste, saia desse relicário, olhe para mim e garanta que vai deixar de ser santa, que eu deixo de ser vigário. Hey, meu compadre! Meu compadre, hoje na quermesse eu quero trazer para vós misseis a letra de uma música barra poema do Xangai, rapaz, que se chama ABC do Preguiçoso. Olha, não quer dizer nada não, viu? É só uma poesia, não quer dizer que alguém aqui seja preguiçoso, mas é mais ou menos assim. O marido se levanta e vai armar um mundé pra pegar uma paca gorda pra nós comer um sarapaté. Ora, o irepau pesado não é minha véia, cai e machuca meu pé e aí deu saudade. Então os maridos se alevanta e vai na casa da tua avó buscar a espingarda dela pra você caçar um mocó. Só que no lajedo tem cobra braba, não é minha véia, me morde e aí fica pior, e aí deu saudade. Então os marido se alevanta e vai caçar uma siriema, nós come a carne dela e faz uma baçoura das penas. Ai, quem me dera tá agora, não é minha véia, nos braços de uma roxa morena, e aí deu saudade. Sujeito se levanta e vai na casa do vendeirão comprar uma carne gorda pra mó de nós fazer um pirão.

Meu compadre, se eu te contar, tu não acredita, rapaz. Mas esses dias, um primo da minha mãe, por parte de pai, apareceu aqui no sertão, dizendo que queria descansar, rapaz. Olha, ele tava dizendo que lá na cidade grande, era um labarfero só. Não tinha sossego na vida de nenhum cristão. Quando não era bandido querendo levar o pouco que o jagunço tinha, era a polícia praticamente com o mesmo intuito, tá me entendendo? Quando não era o povo virando bicho e comendo o miolo dos vivos, era gente que vivia andando na rua como se não tivesse miolo, meu compadre. Olha, lá pela rua era uma desgraceira da gota. Eram os indivíduos andando devagarzinho, com os olhos socados na telinha, trupicando, caindo, levantando, limpava o barro das calças e os olhos continuavam grudados no vidro dos aparelhos, rapaz. Olha, um dia desses, uma sobrinha de uma prima em segundo grau da namorada do irmão do meu primo Nico tava tão abufelada de afazeres e na velocidade da rapidez do pensamento deu ao marido uma lista de tarefa para ele fazer antes de ir pro trabalho e tal qual um ninja cangaceiro jagunço da molesta, ele fez tudo certinho, sabe? Botou ração pro cachorro, lavou o carro, fatiou e colocou o frango no forno, levou o gato no veterinário, deu banho no bebê e deixou ele na creche antes de ir pro trabalho. Mas rapaz, nesse dia, quando o marido voltou do trabalho, encontrou a mulher se acabando de chorar com um pedaço de papel na mão. O marido, quando foi olhar, arrepiou até o cabelo do risco das costas, rapaz, porque lá tava escrito: botar ração pro carro, lavar o gato, fatiar e colocar o bebê no forno, levar o carro pro veterinário e dar banho no frango e colocar na creche antes de ir pro trabalho. Tá me entendendo que essa falta de atenção é muito perigosa? Olha, por pouco não rolou uma merda, e uma merda muito grande. E por causa disso, o Nico, meu primo, tava querendo tirar umas férias aqui no sertão, pescar, caçar passarinho com badog, cortar lenha nas grotas, carregar água pra encher os potes, varrer o terreiro, ajuntar as ovelhas junto comigo, alimentar as galinhas, capinar os terrenos, colher raiz de mandioca. E se sobrar um tempinho, descansar na rede hoje. Tá certo mesmo. Tem que vir aqui e curtir nossa vida mansa mesmo, homem. Ai, égua! E no meio desse descanso todo, chegou a polícia, rapaz, braba, com a cara fechada, chamando meu primo Nico pra ajudar a salvar um pessoal que tava lá na ilha de Barra dos Coqueiros, preso com um monte de bandido. Nico, meu primo, brabo que só vem capinando em dia de sol, já pulou na frente, bateu nos peitos e se prontificou. É comigo mesmo. Largou a enxada e disse: olha, se for pra atravessar o rio e salvar o povo, eu faço esse sacrifício. E lá foi ele. Entrar em perigo pra salvar a cara dos outros. Quando conseguiu atravessar o rio, ele passou por um veinho que tava pescando na beirada e perguntou as horas. Tomou uma talagada de cachaça com ele pra esquentar as tripas e, como ele tava um pouco apressado pra concluir a missão, Nico ficou só uns 45 minutos, ou foi uma hora e meia, eu não me lembro, mas ficou ali um tempinho conversando com o nego velho e depois ele se mandou, tá me entendendo? Nesse minuto, meu primo Nico já tava todo camuflado, quase igual rapariga de pastor, e já ia ele lá rastejando pra pegar os bandidos tudo de calça curta. Mas aí veio o primeiro momento arrepiador do caos, rapaz. Os bandidos já tava lá esperando ele, era na porta, homem. E pelo jeito, eles tinham ouvido de Zélia de Mané Preto, ou foi Kátia Fia de Louro Vesgo, ou foi Nete Fia de Rosa Preta, que são as manicure aqui da cidade, que com certeza, quando uma conversa se espalha, eu não quero ver a minha salvação, se não foi umas delas que deu com a língua nos dentes. Os bandidos, mais injuriados do que vendedor de picolé em dia de chuva, amarraram o Nico numa cadeira e começaram a torturar o meu primo, rapaz. Mandaram ele abrir o jogo e explicar o que é que ele queria ali, metendo os beiços nos negócios dos bandidos. Aí chegou um bandido principal, rapaz. O caba era grande, media mais de 3 metros de altura e tava usando um paletó limpo que dava dó de comer buchada pra não sujar. O bandido já chegou dando de bufete na cara do meu primo Nico, mas ele não sabe, é que Nico é um Andrade Teixeira, rapaz, e os povos da família Andrade Teixeira não se empalidece com qualquer bosta, não. A gente já sofreu debaixo da chinelada de Dona Rosa, e não é qualquer burdoada de bandido que vai magoar a gente, não. O bandido batia na cara do meu primo e ele olhava bem no fundo dos olhos do bicho velho, até que o bandido perdeu a paciência e falou pra ele: I love you. do you like, shiryu, arigato. Oi, cara, ele debulhou o verso todinho. Eu não entendi nada porque ele falava era inglês, né? E o meu primo porreta, como é, respondeu por cima da lata. I love you, do you like, shiryu, arigato. O que, rapaz? Oi. O bandido pegou um ar, ficou vermelho igual tomate maduro e berrou no pé das orelhas do meu primo. I love you, do you like, shiryu, arigato, seu filho de Kenga. Rapaz, meu primo mais bruto do que o bandido e devolveu na mesma hora. I love you, do you like, shiryu, arigato, seu boga, oxi. Meu compadre. Nessa hora eu não te conto, o bandido já tava mais inchado do que beiju de tapioca recheado com queijo coalho, mais suado do que cuscuz de milho ralado na hora e mais puto do que a minha tia Neuza no final do mês. Puxou um revólver que só o cano era mais grosso do que um gargalo de uma moringa de barro e já ia esburacar a fachada do meu primo Nico, quando aconteceu o momento mais arrepiador de todos, meu compadre. Aconteceu um papoco tão grande da molesta que os ouvidos de todo mundo começou a apitar e caiu o bandido pra todo lado. E quando a fumaça baixou e deu pra ver o que aconteceu, era o veinho da beira do rio. Ele se revelou, ele também era um artista, rapaz. Tava todo embecado, vestindo aqueles coletes pretos, cheio de bolso, um monte de revólver e espingarda e mais umas garruchas entrempadas até nas costas. E ele já chegou falando inglês, berrando nas oiças dos bandidos, tudinho. Mas o inglês que ele falava, não era esses inglês de jagunço que só fala I love you não, rapaz. Era inglês de madama que fala de do United pra cima. Já chegou cheio de bossa, cheio de moral, entrou, cortou as cordas do Nico e deu umas garrunchas pra ele. O Nico, meu primo, que não era besta nem nada, tinha um celular com antena maior do que a parabólica da casa do meu avô, rapaz. E eu não sei o que ele fez, só sei que ele puxou a antena e gritou: a cunha negada, a cunha que a merda taiou. Rapaz, daí chegou polícia de ser medida metro, chegou polícia de tudo quanto era lado pra acudir os dois artistas, rapaz, que tava rodeado de bandido. E daí começou um risca-faca pior do que os que acontecem no cabaré da tia Laura nas noites de sexta-feira nas grotas da Zimbuia. Era a briga que ninguém sabia quem tava ganhando. Olha, teve um bandido que perdeu uma perna. Teve um outro bandido que achou a perna e trupicou nela e meteu os queixos no chão. Olha, teve um jagunço que atirou no velho artista, mas ele desviou, rapaz. Desviou de um jeito que o tiro acertou na almofada natural do outro bandido, rapaz. E vai demorar bastante pra esse jagunço sentar certinho de novo. Olha, eu só sei que no meio desse labafero todo, o bandido principal deu um berro que todo mundo se assustou e gritou: arre égua, fala baixo, homem. Ele falou uns guerigueri, ameaçou todo mundo. Ele disse que tinha um relógio puxado pra telefone que ia soltar um rojão gigante carregado de buchada azeda pra dar caganeira em todo mundo aqui no sertão. Tá de grandeza, meu compadre. Mas aí deu ruim. Todo mundo sabe que buchada azeda faz mal. E a cunhada em um rojão maior do que a língua de manicure é capaz de esterilizar toda a circunvizinhança de Tardo. Nesse momento, o velho artista deu um supapo no porta-orelha de um jagunço lá chamado Mané Capado, que quando ele tava caindo, Nico percebeu a mensagem e arrudeou por trás do rojão, rapaz. Aí o negócio ficou bom. O velho começou a dançar maracatu na frente do bandido principal, enquanto meu primo Nico já tava lá em cima, tirando o caldeirão de buchada azeda de dentro da cabeça do rojão. Mas aí o bandido percebeu o que ele tava fazendo, que ninguém é doido, aí ele xingou de novo a mãe do meu primo, que já tava pegando ar. E nessa hora, o bandido mais invocado do que um fiscal de gafieira apertou um botão vermelho que acendeu o rojão. O bicho soltou uma fumaça igual fogueira de madeira verde, tá me entendendo? E subiu a cunhada em direção às nuvens, rapaz, onde Nossa Senhora fica sentada, cantando, rezando e balançando os pés em santo dela. Mas, rapaz, o bandido gargalhou e começou a falar um monte de lebreia, explicando que ele tava se vingando de... Aí não deu tempo, né? O caba subiu junto com o rojão também. Meu primo Nico, como ele ia arretado, tinha amarrado a barguia do cinturão do bandido no rabo do rojão, meu compadre. O bicho gritava enquanto o rojão subia e lá em cima o rojão explodiu, ao mesmo tempo que começava um forró lá no bar do peixe do outro lado do rio. Nessa hora, o prefeito aproveitou que o rojão tava explodindo, subiu em cima de um meio caminhão e começou um discurso dentro de um beco estreito, se candidatando pra próxima próxima reeleição enquanto o forró comia solto, rapaz. Olha, eu só sei que a cidade tava feliz. Eu tomei um gole de cachaça, joguei uma dose pro santo, e não é sempre que tem fogo de artifício não, né? E não é todo dia que tem um forró gostoso desse. Enquanto eu tava lá me divertindo, lá do outro lado do rio, dava pra ver o sorrisão orgulhoso dos dois artistas, rapaz. Um deles era o velho, era o seu Connery. O outro era o meu primo, Nico Lasqueige, né? E ele estava sorrindo enquanto na gafieira mudava a música, que antes era forró, mas agora é a rocha! Ei! Pois fala, mano. E aí, senhores, senhoritas, ouvintes do Água de Moringa, aqui é Jorge, seu editor. Vamos para mais um dia de recadinhos, onde hoje nós estamos tendo um especial com várias passagens de outros episódios do Água de Moringa, já que chegamos ao episódio 20, não é mesmo? Então, lembrando a vocês dos recadinhos. Temos o portal Paranerdia, onde o Nerdmaster muito bondosamente acolheu Água de Moringa, como diz o Jota, né? A Água de Moringa, que é pequena, mas é gostosa, sabe como é que é, né? Então, assim, dá um pulo lá no site www.paranerdia.com.br e você consegue obter todos os episódios, não só do Paranerdia, do HunterCast e também do Água de Moringa. Se você quiser mandar um e-mail lá pro Paranerdia, manda para paranerdia@paranerdia.com.br que tá tudo certo. Bom, pro Twitter, basta você dar uma visitada em twitter.com/paranerdia, que também tá tudo certo, o Nerdmaster vai gostar muito de receber os tweets de vocês. No Facebook, facebook.com/paranerdia também. E no YouTube, youtube.com/paranerdia TV. E tem o grupo do Telegram, que é o t.me/paranerdia. O Ruby Multicultural do Paranerdia, vejam só vocês, que enjoado. Mas é muito bom, então chega lá para participar com a gente, beleza? Para vocês que já sabem, porque ouvem o Água de Moringa, eu, além de editor do Paranerdia e do Água de Moringa, eu capitaneio o projeto Anime Sphere. Se você quiser dar um pulo no link tr.ee/animesphere, você vai ter todos os nossos links. Nós falamos de animes, mangás, cultura japonesa em geral, então não deixa de ir lá dar uma conferida, belezinha? No Água de Moringa, se você quiser dar uma olhada nos episódios, como eu falei, basta dar um pulo no portal Paranerdia que tá tudo certo. No Twitter, se você mandar uma mensagem para @jsantos, você consegue receber uma resposta do Jota e ele vai ficar muito feliz com isso. No Instagram, basta dar um pulo em @águademoringa que tá tudo certo, que funciona tão bem quanto. Tem o grupo do Telegram, que é o t.me/águademoringa. Somos em poucos, mas somos animados, e aí você, se você chegar lá, vai dar tudo certo, belezinha? E no YouTube, youtube.com/águademoringa, que segundo notificações que eu recebi do Jota hoje ainda, já atingimos 300 inscritos, gente. Então, não perca, vai lá, dá uma olhada no canal do Água de Moringa, que é muito show de bola, inclusive algumas das últimas postagens, beleza? Então, espero que vocês curtam esse episódio que vai trazer muita coisa boa do que já rolou no Água de Moringa. Um grande abraço a vocês. E hoje, na quermesse, nós vamos conhecer o poema A Taba da Salvação, que é do Gessie Quirino, que é muito conhecido aqui no Água de Moringa. E ele é mais ou menos assim: meu compadre, o que eu escuto derna de pequenininho é que o Brasil brasileiro, pra sair dos atoleiros, tá fartando tanto assim.

Chegou também um doutor modo enganar doença, porque, meu Deus, quando quer, nem pros doutor dá licença. Como se deu tá com a mente, com a morte de Bill Tenente, modo aquelas desavença. Os bruguelos de Minalva desaprenderam todo o ensino. Veve cheio de maricagem, vevem tudo cibulino. Janica de Zé Pompeu, tá o cão chupando manga. Trabalhou com os coroné, amigou-se com capanga, botou gaia lá no peste e hoje dizem no agreste que ele tá sortando a franga. Minha rural 69 só pega no empurrão. Minha jumenta Afrodite deu-me um coice no grotão. Que eu lhe digo, meu compadre, eu não aguento nem metade de uma panha de feijão. Tô com dor nos espinhaços, faz 3 meses que não amunto. É uma dor, é um cansaço que eu quase me desconjunto. Ô, dorzinha desgramada, tô quase sem dar bimbada, sem risada e sem assunto. Eu já tô ficando velho, Rosa diz que eu já me fui. Eu já gastei minha vida e a vida que ela possui. E a cuma disse meu pai, velho, não se senta sem ai, nem se levanta sem ui. Compadre velho, me desculpe só por 2 dedinhos de prosa. É que eu tô meio nervoso, sem velso, sem modo de closa. A receba essa notícia e um abraço sem malícia, meu e de Maria Rosa. Oxente, compadre velho, na baixada do rio de Tardo, era mais ou menos o final do ano. Uma multidão tava enfrentando o sol, o calor, pra perseguir um cramunhão que tava aterrorizando aquelas bandas, não sabe? O bicho fugiu, entrou correndo no meio do mato, quebrou cipó, correu o bicho nas grotas, se latanhou, rugiu, mas desapareceu dentro dos pedregais que circundavam o açude da Baixa dos Boi. Eu achei estranho. Fui saber do que se tratava. Eu vi o bicho fugindo, desembestado por um lado, e eu, claro, fiz carreira e meti o pé, né? Corri ainda mais rápido pro outro. Eu não sou besta. Aí eu entrei na bodega de seu Lourenço de Mané Cego. Eu queria tomar uma dose, chamei mais tarde, seu Louro. Me vê uma dose de esquenta-buraco aí? Um pedaço de salame fluminense pra tirar o gosto, né? Ele disse que não tinha salame e eu bebi seco mesmo. Que caba ruim de negócio. Depois de engolir uma talagada de cana, eu perguntei se não tinha motivo daquele povo tava bestalhado no meio da rua, budejando no meio da cidade, não sabe? Ele disse, tu não tava sabendo, compadre. Já faz tempo que esse bicho apareceu por aqui, rapaz. Ele anda pelo meio do mato. Uns tava dizendo que era um lobisomem que tava roubando os cabritos de litro leiteiro. A dona Kátia, manicure, tu sabe como é, já espalhou a notícia de que é Nerso Vesgo, que levou chifre e por causa da dor de corno, chorou na lua cheia e correu o bicho. Sei não, viu? Olha, eu já tava sabendo que ele é um encantado, sabe? Que tava de doce de leite com a filha do soldado Zelito. O que eu sei, caba, é que depois de tanto boato, eles encontraram o infeliz no pasto no meio do dia e tá todo mundo correndo pra pegar. Coitado, se não fosse tão feio cachorro da molesta, dava até pra arrumar um emprego de assustar a casa de véia e ganhar um dinheiro. Mas a desgraça dessa, se aparece na frente de um cristão, é arriscado o cabarro do piá e acordar na plataforma de embarque das terras do além. Oxe, vixe Maria, Santo Antônio 3 vezes. Enquanto o velho louro tava falando, eu já tinha engolido 3 talagadas e os buracos das tripas tava devidamente aquecido, conforme o nome da cachaça. Essa é boa, compadre louro, essa é muito boa. Olha, pendura aí, que quando o mané mudo me pagar, a gente acerta. E saí de lá, voroçado, igual vaca coada de cachorro, enquanto o velho louro budejava um xingamento, que qualquer outro ia ficar aborrecido. Mas eu não parei pra ouvir, então eu tô de boa. Eu que não sou tolo, né? Ora, pois. Então, depois disso, quando eu tava já chegando na praça da prefeitura, eu ouvi alguém me chamando assim, ó, Trancoso, Trancoso, vem aqui, homem de Deus. Era a Toninha de Zebedeu, rapaz. Debruçada na janela, com a rodinha de pano na cabeça, afoita pra conversar. Trancoso, meu filho, tu não viu que descobriram que o bicho que tava assustando a cidade todinha apareceu? Oxi, rapaz, finalmente nós vai ter paz nessa cidade, homem de Deus. Minha vizinha Dona Honorina tá de espinhela caída porque se bateu de frente com ele quando voltava da missa semana passada, mas também aqui entre nós, viu? Ela que é toda beata, não falta uma missa, tá comendo com o neném carroceiro e o pobre do marido dela tá se matando na roça. Olha, Deus me livre, eu acho bem feito isso. E eu tô achando até que foi uma coisa ruim que se assustou com a feiura das atitudes dela. Pois quem faz uma coisa dessa só junta cabelo na alma, vice. Olha, e pra te falar uma coisa, vice Trancoso, aqui nessa cidade ninguém se salva não. Olha, eu não gosto de falar, mas aqui é cheio de gaieira, quenga, baitola, ladrão e desempregado. Olha, de todo mundo dessa cidade, as únicas pessoas decentes é o senhor e eu, meu compadre. Eu concordei com ela, sabe? E zarpei de lá mais apressado do que bode em chiqueiro de cabrita. E ainda deu pra ouvir ela dizendo: vai-te embora, desgrama. Mas, meu compadre, no pique que eu saí de lá, tava quase passando na porta da bodega de Ninha, da Rua da Feira, não sabe? Eu dei uma freada nas quatro rodas que quase quebrei o prego da chinela. Acunhei um cavalo de pau de 130 graus e voltei por cima do meu próprio rastro tão rápido que quem me viu nem sabia se eu tava indo ou se eu tava voltando. Eu tive foi que arrudear a quadra, porque tu sabe, né? Dei a volta e fui embora. Porque pobre só dá a volta por cima quando tá devendo na bodega da rua de baixo. E dona Ninha é mais braba do que fiscal de gafieira, né? Eu que não vou arriscar. Quando minha suspiração já tava voltando ao normal, aí eu levei um bufete moral no meio da minha lataria. Pois é, compadre velho, bufete moral, aquela bardoada que dói mais do que se fosse a Vera, não sabe? Pois é, tu varreu o terreiro bonitinho, levou o dia todo pra deixar aquele terreirinho de terra pisada lisinho, igual pele de mulher nova, não sabe? Aí tu lutou com o vento pra cá, o vento rebelde levava a sujeira pro lugar que tu já tinha barrido, mas no final das contas aquele chão limpinho, limpinho, que tu chega a suspirar de felicidade. E de repente vem o cachorro e caga no meio do terreiro. Bem na sua frente. E contra o vento que é pra tu sentir o aroma. Pois bem, meu compadre, isso aí é uma bufetada moral. Pois bem, nesse momento, a dispôs de eu me livrar de uma cobrança de fiado da semana passada, eu dou de cara com quem? Exatamente, com ele, aquele desgramado cachorro da moléstia que se acha o bom. O cabra não tem um pingo de vergonha pra umedecer nem a pele. Quanto mais, não tem um fiapo de moral pra se proteger do sol. O cabra não tem um retalho de honra pra cobrir a cara besta que ele exibe como se fosse um troféu que ele ganhou na maior competição de quem era o ser mais sem noção do mundo. E já veio arreganhando os dentes como se fosse um jumento num pasto de capim verde. Oi, meu compadre, que satisfação encontrar o senhor por aqui. E eu já disse, desvie. Desvie essa conversinha e já se adiante no seu caminho, seu desinfeliz. Mas seu Trancoso, sou eu, homem de Deus, seu meu amigo. E tu tá me tratando desse jeito? Oxe, caba de peia, eu tinha que tratar tu como se fosse um peixe na base da peixeirada. Caba sem jeito. Oxente, compadre Trancoso, o senhor agora virou um oráculo, foi? Eu tava, inclusive, indo chamar o senhor pra nós ir comer uma moqueca de cará lá na casa de manhã. Ela vai fazer um pirão de leite pra nós comer com peixe, rapaz. Aliás, eu tô vindo do rio. Tava pescando umas piabas pra modo de nós comer assado e beber aquela cachaça que o senhor tanto gosta, homem de Deus. Pelo jeito, o compadre não tá querendo ir hoje, não. Oxe, menino, deixa de ser besta. E o que que eu sou, senão o melhor amigo seu, rapaz? Amigo de prosa, companhia, sempre presente nas horas das comemorações. Após, pode contar um mais eu, porque eu tô lá junto. Bota minha conta aí junto nessa muqueca. E já vá avisando a Dona Rosa pra me esperar, pois tão certo como o sertão é seco, eu tô lá de pé rachado e chapéu de couro. Após, tô te esperando lá, meu compadre velho. Até mais. Mas, rapaz, eu nunca vi uma pessoa tão bacana que nem esse menino. Eu gosto dele de graça. É como se fosse um filho meu, rapaz. Menino bom da moléstia. Então aí eu me apressei e fui descendo a ribanceira pra chegar mais perto do rio, né? Aquela grama macia, igual nuvem no chão. O cheiro da relva, o assobiado escurió me embalou, igual um presente de menino novo e eu adormeci. Mas, rapaz, negócio bom da gota. Eu acordei meio assustado. Não sabe, a lua já tava alta no céu, a bruma já tava me invadindo tudo e eu percebi que do meu lado, bem ali embaixo, tinha um vulto tomando banho nas águas do rio, rapaz. E eu já fiquei apiado porque eu falei, caramba, ainda dá tempo de ir lá comer aquela muqueca. Mas aí eu fiquei olhando pro rio e aquela coisa lá, aquele vulto tomava banho, pegava água e jogava nos ombros. Mas meu compadre, me deu um ribuliço no peito, um suor frio no rosto, e enquanto a minha homem se esquentava, tava na cara que era a Xanduca de Manegago que tava ali se banhando no rio, rapaz. Eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tive a sorte de ver, e nesse dia eu tava com mais sorte do que filho de coronel quando nasce louro. Yeah, baby! Eu me amoitei por dentro de umas moitas de jurema e fui me aproxegando. Mas, rapaz, quanto mais eu me aproxegava, mais fácil ficava de eu ver. E mais homem eu tava me sentindo. Meu compadre lá tava aquela belezura, tomando banho. E pelo que eu tava vendo, ela tava de costas, não sabe? E aquele cabelo grande que cobria as costas todas, igual uma beata. E ela mergulhava, levantava, esfregava aquele corpo. E eu parecendo uma tora de embuia de tão esperto. E já tinha uns 27 minutos, uns 45, eu não sei, meu compadre. E eu nem piscava o olho, que era pra não perder o lance. E eu fiquei ali abestalhado, esperando ela se virar e sair do rio pra completar minha felicidade, não sabe? Eu já tava fazendo as contas pra ver se conseguia comprar uma aliança, porque depois daquelas intimidades ali no rio, eu tinha que casar com ela, rapaz. Se eu vendesse duas vacas, umas 14 galinhas, e poder comprar uma das alianças mais bonitas que existe. E ela vai gostar. E não é pra menos, a gente se curte. Os nossos filhos vão se chamar Alexandre, Jorge, Felipe. Se for menina, vai ser Juliana, Dani, Fabíola. Já pensou? Jorge, ô Ju, Dani, Felipe, pra dentro agora. Falíbula, vá lavar os pratos que sua mãe tá cansada. Que família linda a gente vai ter, rapaz. Mas aí veio o momento mais arrepiador da noite, rapaz. Nesse momento, meu coração quase pulou, né? Meu compadre, quando ela se virou de uma vez só, destruiu a minha homência, a minha família, meus filhos sumiram da minha cabeça e meu coração pediu demissão e quase se jogou pra fora do meu peito, direto pela boca. Eu tive que engolir meu coração de volta, porque eu ia precisar dele mais um tanto. E não ia dar certo se ele não tivesse dentro do meu peito fazendo aquele tambor de forró que ele sempre fazia, não sabe? Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Rapaz, eu olhei pro rio e aquilo que se virou não era a Xanduca linda das minhas fantasias, não, rapaz. Era uma besta fera. Era uma mistura de desgraça com falta de acabamento. Parecia alguém que nasceu, caiu, se desmontou e juntou tudo de qualquer jeito, ainda misturou com bosta de vaca. Era uma coisa cabulosa. Se fosse um pouquinho mais horrível, seria igualzinha a minha ex-sogra, que de tão feia já tem uns 147 anos e ainda não morreu. Eu acho que o cão e São Pedro ainda não chegaram no acordo de quem vai ficar com ela. E a véia segue vivendo aí. Meu compadre, eu tava tão assustado com aquela visagem que eu fiquei paralisado. Minhas pernas não tava respondendo e minha respiração tava faltando. Eu tava tremendo mais do que bambu seco em ventania. E só não me borrei todo porque ainda não tinha merda pronta. Eu não comia muqueca ainda. Rapaz, eu rezei 4 Ave Maria pro glorioso São Jerome. Eu não queria ser esbagaçado pelo bicho que tava aterrorizando a cidade toda. E meio mundo desocupado não conseguiu pegar o cabo. Imagina eu sozinho, meu irmão. Mas, rapaz, do nada, eu dei um pulo e fui pra cima dele. Eu queria ir embora, mas as pernas estavam correndo pra cima do bicho. Eu tinha medo de morrer, e se fosse pra morrer, que fosse de garra com o bichão. Então eu enfrei o peito, eu corri pro rio, dei uns 15 berros, joguei as pedras, pedaço de pau, tudo que eu achei pela frente, saí jogando no bicho. O bicho se assustou, claro, né? Mergulhou de volta no rio e saiu lá na frente. E calmamente ele desceu a correnteza, como se não fosse nada. E nadou pra longe da cidade. Eu acho que dessa vez a gente tá livre daquela desgraça. Nunca mais vai voltar. Ô, menino, que coisa horrível da gota. Que patinho feio, meu compadre. Que pato feio. Paulo, tanto de 1900 e tanto. Meu compadre Zé de Nuca, recebi suas notícias e já li, já dei risada, já espalhei pra mundiça. Por aqui tá um sufoco, nós veve de pouco a pouco, mó de ladrão e polícia.